Merhaba Boz. Ben Katarzat merhaba, ne yapıyorsun? Söyle bakayım, ne yapıyorsun? Brief, pardon ya, 331. Ne var acı? Pés, para meu localizador. 2000, fala no ar, 964. Trip 5627, vou Aracaju. Grato, senhor, Aracaju. Pista 1-0, saída da El, após da Eolê, após da Bridge. Controle 120, décima 8, responde a 5575. 5155, atualizando o barulho, nível 340, APA 090, foto com palma em rota. Recola da 1-0, saída da El, Leda, com a direita do Bridge. 1208, controle, 5575, transporte, são 3955. Vai de 3955, para o pushback, essa noite. Camarada. Seu 2263. Passeio 2263, a sua identificação, voe pro Admari, desça inicialmente para o nível 060, está o altímetro no 0 no 3, vigilante. Voe pro Admari, desça para o 0, 331, voe bridge, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251, 3325, manda o bridge, obrigado. Quilômetro, se possível, no 1500 pés, corredor caixa preto, Faripe, a rotatória, comando de João Carolho. No lock. 964, complete a aproximação, chame 286, bom pouso. 286, boa. 960, livre de boa tarde, Bruno, 960, táxi de Alfa, Juliette, passe 3. Alfa, Juliette, pro 13, no 960. Zona nível 170 para o nível 060, a nave AT-72. Passar 50 milhas agora, 270. O Trip 5241, aguarde e mantenha a presente proa, é, para evitar o cruzamento com o tráfego, ok? 7, 5241. Vai cruzando 180, gol 1966. 1966, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 13450, boa viagem. Cliente, 2085, 345, uma boa tarde. Vitor Tchau, até, prossiga. Plano de voo IFR cancelado aos 1855, desça para 1.500 pés, proa da Rota Tony, informe visual para aeródromo. Controle, boa tarde, 5446, informação Kilo. 5446, ação de identificação, autorizado chegada a mão, desço inicialmente para o nível 060. Ajustou o time, estou no 013, vigilante. 060, possibilidade de voar Duna da presente, ó. Tempo de referência no chefão. Bom, após agora ele leva. Controle 120 decima 8, responde 5574. Confirma nível, por gentileza? 320. Autorizado Brasília, 320. Pamplama, Zulu 97, Arbor, Elefa, Sona 5574, controle 208-6321. Correto, se mexe para o pushback. Pronto, gol no 960, quero posição 3, palpado não? Pátio 3, pátio 3. Dobra esquerda, no pátio 3 atente ao sinalizador, será a esquerda do azul. Afirmativo, então seria o pátio 3, qual seria a posição? A posição 7, certo? A esquerda do azul, provavelmente posição meia dúzia. Ah, então provavelmente a gente tiver uma posição grato, 960. Controlador, Chinesse, 6327, na posição 1, para fazer o feedback no momento. Autorizado, 6327, para o feedback no momento. Boa tarde, 537. Romeu Oscar, voe para uma base pela direita, pista 107. Trip 5241, 61 milhas, sudoeste de Salvador, sul mantém ao nível 1200. Chama agora o centro Recife, frequência 1260, termo 288, boa viagem. Até a condição de reduzir velocidade para 140 nós. É o número 2 para pouso, pista 97. Tá de bom, 964. 964, taxi de Alfa Juliette, portão 11, 19. Alfa Juliette, sonou 1964. Frequência 12685, alterno 3450, boa viagem. Inspeccionar 3155, táxi. Pode falar, 3155. Triple 5446, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 125. 25, limite, por favor, é necessária redução? Ok, não é necessária redução, limite localizador. 25 lote, grátis, ó, triple 5446. Desço para 3000 pés, 5446. 3.546, grátis, ó. Valeu. 2263, desça para o nível 050. 050, 2263. Do Chenner 6327, tem 81 na borda, 3 horas e meia autonomia, terno Salvador, pronto, quero táxi. Tá 3155, como ainda não iniciou o pushback, aguarde o gol passar a retaguarda após Autorizado. Presidente, vai aguardar o hotel 3155. Chinelli 327, siga via ainda no ponto de espera 18.6.2013, confirme o PAB, por gentileza. 8-1 na borda, vai seguir via Índia no ponto de espera 18.6, Chinelli 327. 8-1 na borda. Aqui é com o Delta, prossiga. Manatio no meio, decola da 17 direita. Inicialmente a Xé, controle 120.8, transponda 0125. Confirmando 0125 no transponder, Mike Echo Delta, qual o PAB? Mike Echo Delta, autorizado assinamento em partagem. Pô, gente, chame logo a torre, 18.6, ajuste 1.3, bom voo. Inicial, pô, que tá atrasando o 5. Sim, o voo já passou? Afirmativo. Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Papatango Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, pelo decorador presente, vai fazer 500 pés. Ao sobrevoo de Caparica. E retornar em seguida. Ok, prossiga 500 pés, corredor Axé. E fora passando o farol da Barra. Tá, de uma nota lá em farol da Barra. Estou chegando até em contato com o procurador. Fica até o hotel Chame Tour, 186, bom pouso. Obrigado. 2263, reduz a velocidade para 2109. 2109, passei 2263. T2263, rotoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha proa, 2263. Controle Salvador, Chinelli 327. 6327, contato radar sua para o nível 240, perfil da El. Gente, vai subindo da El para 240, Chinelli 327. Ok, 2263, mantenha os 50, ok? Certo, 2263. Tá 3155, 169 a bordo, 4 horas, na perna galeão. Tá, 1809. 1809, 2193. 3155. O 35446, possibilidade de prosseguir descida, senhor? Positivo, desça para 2000 pés, hoje estou altímetro no 093, informe no curso do localizador. 2013, autorizado procedimento, reportará localizador. Passeio 2263, desça para 4000 pés. 4002, controle Oxenerme 327, por gentileza, autoriza pro direto Ilhéus. Aguarde. Boa tarde, solo de Salvador, é Oxenerme 6314, com a informação Kilo, autorização Petrolina. Oxenair 6314 para Petrolina. Pronto, cópia? Pronto, 6314. Autorizado 340, Petrolina, já uniforme Zulu 20, decola da pista 10, saída Mumo, transição Flock. Controle no 20-8, transponda 5034. 70, Oxenair 6314, autorizado 340 para Petrolina, Viator Zulu 20, decola da pista 10, saída Momo, transição Flock, controle saída 208, transponder 5034, está na posição 8, Oxenair 6314. Correto, 6314, sempre para puxar a questão. Vai chamar, obrigado, 6314. Visual localizador, trip 5446. Vete de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, boa. Passeio 2263, desça para 2000 pés. 4, transferência de comunicações, 2263. 263, complete a aproximação, chame tu, 386, bom pouso. 386, boa. 3155, da TAM, contato radar, surpa nível 340, perfil da EL. Tá visual, pode valer, da 3155? Oi, Leda. Yak Leda, 3155, subindo a 340. Yak Delta Charlie, controle. Controle Ocean M327, Yak Delta Charlie realizou algumas chamadas aí alguns minutos atrás, sem resposta, ok? Ok, poderia fazer uma ponte com a aeronave, que eu poderia informar se ela já passou fora da barra? Yank Delta Charlie na escuta do Channel 6327. Yank Delta Charlie copia o Channel 6327. Controle 6327 voltando, negativo contato com Yank Delta Charlie, ok? Ok, o Channel 6327, grato pela colaboração. Nada. T27 passa nível 150, chama centro Recife, frequência 1251, no alterno 3325, boa viagem. 1251, no alterno 1-3325, Xenemia 327, até mais. Via Taxi Via Alfa, Juliette Ponte 3. Alfa e Juliette Ponte 3. Passou aqui. confirmando, tá livre, Juliette, parte 3. Juliette, parte 3, aparelho. Confirme quem chamou pra copiar? O TAN 32 no 7. 32 no 7, confirme 360, pronto, cópia? Negativo. Já 360, confirme o uniforme Zulu 16. Colo da pista 10, saída da EL, após da EL Lida, após Lida Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5040. C 500 pés, corredor Axé. 500 pés, corredor Axé, Delta. Decolagem da pista 10, saída da EL Lida Bridge. Controle 208, transponda 5046, só 3297. Flight 3297, chame para pushback, é só. Boa tarde, voo 1620, informação e autorização específica. 20, autorizado 370 para Recife, via Brisco 58, cola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5051. Autorizado 370 para Recife, via Brisco 58. Decola da 10, descendo da fuga, transição Caju. O controle 1208, aciona 5051 no gol 1620. Correto, gol, chama para pushback, senão. Vai chamar, 1620, legal. 3155 na escuta do controle Salvador. 3155. Alfa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Poder confirmar a frequência para intercostar no 251? 13325, alternado. 251, 3325, obrigado, 3155. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeo November X-Ray Tango. Papa Romeo November X-Ray Tango, prossiga. November X-Ray Tango, acabou de decolar no Serra Índia, Eco Índia, com destino Serra Índia. Estacionado 0421. Ok, pode autorizado voar direto para o Flamengo e forma para o cruzamento da final da 10. O André Coitango vai pegar, vai tomar o da barra, ele vai ter o litoral corredor até, se autorizado. Autorizado então, vou e fora da barra. André Coitango. Boa tarde, Xanete 6621, Estado Game 6, puxa estacionamento. O Xanete chamou? 6321. Beleza, chama o táxi na televisão. Chamarei, né? 321. Colocou 1097 com a linha, uma autorização com 380. 97, agora de cópia. Saída proposta. O 1067 está pronto copo? 1097. 1097, com fins 360, PP Zulu no meio. Decola pista no zero, curva direita, saída da AEL, Leda, Bridge. Controle em 2018, aciona 5024. Autorizado, conforme com 6360, fazer 26, decolando a 190 da AEL, Leda, Bridge, 208, 5024. Está correto, só confirmando a aerovia Upe Zulu 16, reporta para o Spec Sinal, 1097. Calma aqui, 1097. Na Upe Zulu 16. Passagem igual 9065. Pronto, conta nível 400, Galeão. Tem um ativo. Autorizado, 400, decola da pista 10, saída da AEL, após da AEL Leda, após Leda Bridge. Em Bridge, intercepta o uniforme Zulu 10 e segue no uniforme plano. Controle 120.8, transponda 5055. Copiado, 400, conforme para o Galeão, decolando da pista 10, na saída da AEL Leda Bridge, 208, controle, transponda 5055. Correto, 9065, já parou o pushback. Vamos lá. Solo gol 1620 na posição 3, pushback, né? Autorizado, chama o táxi, 620. Vai chamar o táxi, 620. Puxaré, 63, no 4, posição 8, para o pushback. Autorizado, 63, no 4, chama o táxi. Autorizado, pushback, somente, vai chamar o táxi, 63, no 4. Bono 8, 869, essa identificação, voe Ponce para chegada, desça para 4 mil pés, ajustou o tímetro 903 de lance. Mike Eco Delta, 20 milhas fora de Salvador, frequência livre para coordenação, Mike Eco Delta, bom voo. Beleza, graças. 3-2-1, com 1-2-3-3-3 a bordo, automação 4-3-3-3 a bordo. 3-2-1, sigo o gol no ponto de espera 18-6, ajuste 1-3. Para o táxi, o gol 1620, 130 de POB, autonomia 2 horas e 15, alterna Natal, 1620. 1620, ponto de espera, chame 18-6, 2013, bom voo. 18-6, obrigado, bom trabalho. Solução motor, boa tarde, 41 44 com a Kilo Copa com 340. Um 4144, pronto, cota com fins 340. Tá pronto. Recebo sua altimetria, por fim, altitude. Saída da EL, após da Euleda, após da Bridge. Controle 120.8, responde a 5053. Autoridade 340, com fins 2000 no meio, decontado. Segue, da Euleda, CPT Bridge. 208 é o controle 5053, transponder do 4144. Vai, Tadu, chama para pushback, senhor. Chanel 63, 14 para o taxi, nível B, 140, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternado o vídeo. Chanel 63, 14, taxi via Índia, no ponto de espera 18.6, ajuste 1013, bom voo. Estado 33, autorizado, já vamos lá, bom exercício, boa tarde. Voo no 620, decolou, passando no meio do 606. 620, contato radar, subiu para o nível 370, perfil Puka. 37, Puka, no 620. Positivo, informe, passando Pituaçu. O senhor está pelo corredor Axé agora? Informe passando Pituaçu. 321 no contato radar, subir bateu 320, sai da árvore. 320 na árvore, 321. Isso é chamada. Yank Delta Charlie. Ok, saiu intercontado. É o Yank Delta Charlie passando o farol de da barra, confere? Ok, atenta ao tráfego do November X-Ray Tango passando Pitaptuba agora. Mantenha 500 pés de revisão visual, ajuste do 0903, informe através de Pituaçu, retorno no Salvador, confere? Falou, gol 9070, boa tarde, gol, temos a informação Lima, autorização Guarulhos? 9070, prepara bem, aguarde chamada. Aguardando, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chiné 63, tudo quanto é colado no perfil da mão. Chiné 63, ano 4, contato radar, sub, manteu 340, sai da mão. Sai da mão, 340, o Chiné 64. Autorizado, Chiné 6304. 6321, Arvo, ok? Autorizado. Pronto. 24.869. Controle, autoriza block para o Chiné 6304. Mantenha o perfil da saída, Chiné 6304, voando. Mantendo o perfil da saída, Chiné 6304. Ok, tá mantendo o perfil, 6304. Atingindo 4.000, gol no 869. Gol no 869, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste o altímetro 1.0 no 3. 3.003, no 869. Trip 5364, acionando a edificação, chegada Bonf, desse, mantém a 4.000 pés de ajuste, altímetro 1.013. Bonf 4.000, poderia voar uma posição até o trip. Salvador, gol 9065, Apache 3, puxa bem o estacionamento. Autorizado, sendo táxi 9065. É forte o táxi 9065. Trip 5364, prossiga. Poderia voar Bonf ou a posição pelo? Autorizado, Bonf. Bonf, trip. Atingi 3.000 no 869. No 869, desça e mantenha 2.000 pés de ajuste. 13, forma estabilizado, pronto, procedimento. 2013 vai chamar estabilizado, no 869. Delta Charlie. Taxi 1097, a bordo 131, Campinas alterna 3 horas e 30. 9x3 Tango, na escuta. Chame Torre Salvador na frequência 118.6, solicito instruções para o cruzamento do campo. Positivo, chamará 862, 9x3 Tango. Yankee Delta Charlie. Papatango, Yankee, Delta Charlie. Confirma, Lilo. Nacional do Transponder 0114. Afirmo. Sente, aguarda a transferência. Dale. Yankee, Delta Charlie, vai fazer um sobrevoo aqui em cima do tabuleiro fluxo. Sente. Estabilizado no 869. Passa dúvida completa, final, chame torre 118, decimal 62. 86, 1869. Autorizado, chama Tati, 3145, copia. Afirma, copia, 3145. Autorizado, Galeão, nível 360, via uniforme do 10. Decola da pista 10, saída da El, após da Euleda, após da Bridge. Controle 120.8, transporte 5070. Autorizado Galeão, nível 360, conforme rota para 190, decolada 10, da Euleda, da Euleda Bridge. Controle 1208, transporte 5070. Está no seguinte, 2 vai cortar quando são 3145. 190.70, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via uniforme Zulu 10, colega. Uniforme Zulu 10, a primeira aerovia após sair conforme rota do plano de voo. Controle 120.8, transponda 5065. Ok, igual 9070, autorizado Guarulhos, conforme primeira aerovia Zulu 190, nível 360, controle 1208, código 5065. A saída qual seria? Saída da EO após da Euleda, após Leda Bridge, onde intercepta o uniforme Zulu 10. Ok, da Euleda Bridge, obrigado. Correto, gol 9070, chame pronto para o pushback acionado. Amarei. Firma procedência, Juliette Quebequilo. Xenem 321, chame o centro Recife, na frequência 260, alterno 288. 260, 288, Xenem 321. Drone, ligou no 620, chama o centro. Controle, boa, gol 1097, decolou na sua escuta. Aguarde, gol 1097. Aguarde. 620, chame o centro Recife no 2085, alterna 134.5. Autoridade 286, 1305, boa. Salve Salvador, copiou, tá 3145, puxa back, tô na NEM. 3145, aguarde. Aguardar. Recife na frequência no 2085, alterna 134.5. 2.85345, Xané 63.14, boa tarde. Controle chamador, mais uma vez, boa tarde. É o Papa Romeuzinho, liberal, está regressando via corredores, mantendo o 1.106, acionado 0171. 7, ainda November Alpha. 0171, transponder. Afirmativo, 0171. Ok, mantendo o 1.500 pés, o visual, ajuste de altímetro 1.003, informe passando para Paris. Vamos parar através de Paris, Alfa. Controle, Salvador, é o Yankee Delta Charlie. liga aí aqui da Alta Charme. Tá passando através do Parque de Ituaçu. Efetuará pouso em Salvador, confere? Afirmo. Chame torre em Salvador na frequência 118 decimal 612 e solicite instruções para pouso. Pare. Taxi 4144, 115 a bordo, 139, alternando Galeão. Zulu 4144, siga ainda no ponto de espera 186, ajuste 13. E ainda, ponto de espera 186, 1013, 4144, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 1869. Taxi de Alfa, Juliette. Alfa e a guarnição da Juliette. Portão 2, liberado. Ok, Alfa e a guarnição da Juliette, 869. 3145, após o coordenador com a equipe de solo, após o azul passar a retaguarda, está autorizado para o chegar de saneamento. Shenet 210 Spock ident on my arrival, descended to like level 050. Descended 1013. Fly heading top intersection. Shenet 050, sector right to top with 1013. Salvador, boa tarde, 19065, decola. Controle de Salvador, gol 9065. Gol 9065, contato radar, submeteu nível 400, saída da EL. 400, nada EL, gol 9065. Siga. Quando assumiu o topo, senhor? Número 1. Número 1. Alguma possibilidade de vamos aqui na proa do Dona ou do Esquerdo? Estão completamente isolados no setor, não está detectado? Cruzado voa Duna. 3 mil pés, desse mantendo 3 mil pés dos 1013. Duna 3 mil pés, 1013, obrigado. Gol 9070, posição 10, pushback e acionamento. Gol 9070, livre, o push e acionamento. Chame para o táxi. Chamarei para o táxi 9070. Antes da Juliette, eu no 869. Bench, observe a distância que está puxando no pátio 1, assim que eu mesmo liberar o pátio, o seu prossegue para o gate número 2, voo no 869. Ok, após o TAM, tag pro 2, 1869. Ultran 3, 2, 1, 7, na 4 para Post Planet. 3, 2, 1, 7 é o número 3. Você doa, aguarde um instante para iniciar. Senhoras e senhores. Patrulha Salvador Azul 4144, tá na Del. Azul 4144. Contato radar submantido 340, saída da El. 344, saída da El. Azul 4144. Descend to 3,000 feet, 1013, and just slowing down to 200 knots, 6210. Voo 9060, pode chamar o centro. Afirmativo, chame agora o centro na frequência 1251, alterna 13325. 251-2335, com 9060. O direto que é daqui, ó. Aí, escuta. Forma o tráfego a posição 12 horas, mesmo sentido, 2 milhas, 1.500 pés, é o Indy November Alpha, Charles 150. Indy Alpha mesmo. Ok, mantenha-se separado do mesmo, ou se irá como número 2, o direto que é daqui. Caso tenha condições, reduzir. O tráfego percebe-se está com 80. 79 graus. Atingi 3.000 para 2.000, triplo 5364. Guarda para a descida, triplo 5364, informa dos tráfegos visuais no 1.500 pés dos corredores visuais. Aguarda para a descida. Guardando 5364. Nesta ponta tem condições de interceptar por meios próprios, triplo 5364. Positivo. Está autorizado e informa estabilizado, 364. 364, patrulha estabilizada. Pode descer agora? Agora está autorizado, 2.000 pés, 1.013, informa estabilizado. Patrulha. Táxi via Índia, 186 Torre e 1013, com 9070. Com 93320. Controle Salvador, passar uma linha no federal, para através de Paris e comprou da rotatória. Ciente no November Alpha, tem condições de voar na proa 1-1-5, mantendo regra de voo visual? Confirma 1-1-5? Afirmo. Afirmativo. Já que é daquilo, voo